sobrevoo nas aeronaves, caso você vá pela CPIOCA. Claro, claro, então evita o sobrevoo. Já vou dar o solo agora, 114, e já livra na Oscar, sem problema. Eu, como informei, eu vou livrar depois da Oscar, aqui já vou direto pro bolo. Obrigado, viu? Ok. Autorizar o pouso, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 1 no 0, 9. Autorizado o pouso na 1 no 0, gol 1 no 1 no 68. Reformei o tango e uniforme November, já coordenado o transporte e o combustível. Aliás, você trabalha, ok? Gente, considero então só usando 5. Já pode lembrar. A próxima Serra Whisky Delta Lima? Hoje sim, tá? A próxima Serra Whisky Delta Lima vai tomar o jogo pra TGL. Gente. Gol no 099, precisando alinhar e manter a pista no 0. Alinha, mantenha no 0, gol 099. Gol no 168, solo 017, livre a pista direita, chama solo, lesão decimal 1. Vai lá na box 218, gol 1168. Um lesão decimal 1. Vai manter 500 pés autorizados. O 099, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 100 graus, 119. Livre decolagem, gol 1099. Oi, falador, o Oscar de Serra. Consiga. Faz o TAP, vai voar com o Flor de Serra, Victor 368, confere? Oi, TAP, Serra do 366. Serra Victor 366, obrigado. Oi, falador, São 3858, informação papá. São 3858, na chegada a Mari, descida ao 060, vazando mais próximo do procedimento da aeronave. 060, descendo do WhatsApp. Mantenha a chegada número 2 na aproximação. Pode ser. Patrônio, bom filete, bom, Serra Mercedes, está procedendo para o aeroporto. É um bom filete. O filete Golfo mantém 500 pés, reporte próximo a Pituaçu. Controle Salvador, boa noite, 1099 da Gol. 1099, vai manter o 1500 pés até o próximo farol da Barra e solicitar o controle para ascensão. Eu tenho dois helicópteros no litoral sul, mantendo 500 pés. Sem problema, mantendo 1500 pés até o próximo farol da Barra, corredor Axé. Após, tem sua coordenação para ascensão. Golf Juliette Golf, eu tenho Boeing 738, está mantendo o 1510 no sentido oposto. O Golf Juliette Golf, está avisando a coronada com a posição de 1 hora. Então, meu Golf, para informação, vai iniciar o programa de 1 hora. Sim. Salvador, boa noite, vou no 344, informação para 4422, legal. Vou no 394, na chegada mais, desceu 070. Vou no 344. Vou no 344, na chegada mais, desceu ao nível de voo 070. 070 na Mari, vou no 344. Golf, projeto aeronave, a posição 38. Reporte, próximo ao Travês de Pituaçu. Boa tarde, Travês de Pituaçu, Golf. Ok, chame Torre na frequência no 8, decimal 9. Boa tarde, Travês de Pituaçu, Golf. Golf, copiou? 1895, a Torre. Hotel Romeu Golf, chame Torre, na frequência no 8, decimal 95. Chamar na Torre Golf. E Juliette Golf, se aproximando do farol de Itapuã, reporta farol. Positivo, atenção, prosseguir para pouso na cabeceira 35 e táxi pela pista até o Pátio 4. Gente, então aproxima direto final 35, reporta. Prato. Torre Salvador, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, cruzando a final do Nozero, já autorizado a cruzar a final, não tem tráfego a reportar. Confirma, é pouso na RMA. Afirmativo, senhor, iniciando o cruzamento de imediato e pouso na RMA. Reporta, visual com a RMA. Reportando a visual com a RMA, Golf. 1858, reduza para 2309. 2309, 3258. Torre, poderia confirmar o vento para o Golf? Hotel Romeu Golf, 110 graus com 13 nós. Paciente. O Lucerra vai cruzar o 060 para o vento. Óscar do Lucerra desce para 4.000 pés, o ajuste 1902. 4.002, Óscar. 1099 eleva e aguarde para ascensão. Eleva na proa, aguardando ascensão no 099. Oscar Zulu CA, desça para 2500 pés, o Alexandre 0012. 2500 agora, Oscar Zulu CA. 3858, desça para 4.000 pés, o ajuste 9092. 4.000 com 1.012, 3858. 1344, desça para o nível de voo 050. 050, voo 1344. O Golf teve algum desvio pela esquerda? E o Oscar do Lucerro, Maria? Sim, Oscar do Lucerro. Não, né? Pode estar. Vai manter a posição. Confirme? É aqui o desvio, vai manter o estado. Gente, vou estar a 366, reporte estabilizado. Autorizado, dá pra ver? 366, confirme? Autorizado. Autorizado 366, reportará estado. Oscar do Lucerro. 1099, submantendo em jogo 360. 360, muito obrigado pela sua atenção. Por nada. Está pronto, capitela 10. 705, autorizado alinhar e decolar. Pista no 0, vento 1000 graus, 109. Alinha e decola. 1705. 366. Faz espaço, boa serra, visto 366, na 1344, voo inserto 368. 368, voo 1344. O Golf Juliet Golf vai girar a base para 35. Autoriza a participação normal? Confirma, é o Papa Romeu Golf Juliet Golf? Positivo, vai girar a base para 35. Autoriza a aproximação normal? Aproximação normal, 35, reporta correção. O vento 1000 graus, 109, autorizado pouso na 35, Golf e Gillette Golf. Gente, tá visual, vai engraçar na final da 35, consegue pro pátio 4. Uno 705, decolado aos 27, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208. Controle, o gol 1705, decola. Salvador, boa noite, também. 9402, 190 para 1, 0 para 1705, está em contato radar, você mantejou 360 na saída da El. 360, da El, 705. Sané, 9402, boa noite na chegada Mari, desse é o nível de voo 050. 2, Renato, você tem pelo 2, deixa uma 9,5. 2,95. 3,88, reduza para 2,009. 2,009, pode descer 2,500. Descer para 2,500, pega o autorizado RNAV, reporte serve 366, vai seguir o tráfego à frente. É um Eco 121. Sardinha por 322, a intenção é pouso normal e vai seguir pro hangar da Aerostar. Seguir o perfil. Gente, Oscar Zulúcia. 344, reduza para 1909, reduza para 4.000 pés. 4.199, voo no 390. Voo 9099, chame esse centro Recife, na frequência no 288, alternativa 1260. 1288, 1260. Bom trabalho a todos aí, bom feriado. Somente bom voo. Passar o Serra Vitor 372, abaixado e travado. Oscar Zulu Serra. Oscar Zulu Serra, autorizado pouso pistão no 0, vento 1,00 graus e no 9. Quem é que pouso está autorizado para o Patapango? Oscar Zulu Serra, na 1,00. No 705, chame Centro Recife, na frequência 128.35, alternativa 1251. 2835, caso negativo 251705. 1344, isso é para 2510, autorizado para o procedimento RNAV, reporte no Servidor 366. 2500, reportará no Servidor 366, gol 1344. Canair 9402, desça para 4.000 pés, o ajuste é no 012, após Mari, vou encerrar do 366. 4.012, após Mari, encerra do 366, Canair 9402. Faço serve 366, chame torre, na frequência no 8.95. Salvador, muito boa noite. CMR-6310, transando 160, descendo para 150, frente da Papá, transfere. CMR-6310, boa noite, desça para o nível de voo 050. 050, perfil da Mário, 6310, grato. Salvador, TAM 3858, passou o CA-20, 372, baixado, checado. TAM 3858, continua a aproximação, informarei vista livre. Guardo. Casulo Serra, solo 35, direita, solo 2-1. Chamei o gol 1-3-4-4. Pro 344, chame Turing na frequência no 8.95. 295, boa noite, 344. Oi Salvador, boa noite, bono 344, estabilizado, RNAV, que está 1-0. Bono 344, continua aproximação, informarei que está livre. Fazendo que está livre, bono 344. Bruno, boa noite, prossiga. Sim, Matinho, tá 3854, autorizado, pouso, pista no 0, vento 100 graus, 109. Tudo bom, 3854. Região 0, no Clareza 1. Ativo, prossiga. O senhor vai manter a proa norte para prosseguir para o Graé. Mantendo 510 autorizado, só não recebo o transponder ainda. Solo 3858. Sim, 3858. Solo 38, solo 21, décima 1. Solo 21, décima 1, tá 3158. Podiam 01 só confirma a posição no momento? Puxando. É, 9402 negativa. Guardião 01, confirme a posição. Guardião 01, só fica atento a ter uma aeronave mas, efetuando o procedimento RNAV em Salvador. Você como a visão de uma aeronave para curva, curta ou final? O procedimento RNAV ainda não visou, tá? Mas eu fico atento. Você está próximo ao farol da barra? Assistir sua visão, tá? Muito obrigado. 344, sala 40, direita, solo 2-1. Direita 2-1, solo, bom, 344, boné. Verona. Prossiga. Negativo, nem alfa nem char. Ok, mas só outra vez que tiver o tempo, pé na rede litoral, ok? Então só vai transmitir pelo litoral sul, aguarde vocês pela torre. Vamos aguardar esse pessoal, muito grato. Nada, nada, né? Chame torre na frequência no noivo decimal 95. Chame torre na frequência no noivo decimal 95. 7895, avião, muito grato. Chané 63190, lista para 2510, o ajuste 9092, autorizado procedimento RNAV. Gente, descendo para 2500, com 1012, autorizado RNAV, Chané 6310. Parou da ponte, aguardando pela nave, final no zero. Vai manter a proximidade de farol de Itapuã, guardião 01. Hotel Delta, prossiga. Hotel Delta, prossiga. Tá bom. Te visto Hotel Delta na escuta do controle. Escuta, visto Hotel Delta. Torre de Salvador, muito boa noite, Força Aérea 2581, pronto para a partida. Força Aérea 2581, livre acionar, pronto para o táxi. Reportar pronto para o táxi 2581. Força Aérea 9402, autorizado pouso, destino 0, vento 100 graus, 1 no norte. Chané 9422, boa noite, na chegada Marin, desce ao 050. 050 Marin, 9422. 5. Chané 0196. Marin 1, Marin. Zona 096, boa noite, na chegada Mari, esse é o nível de voo 060. 060 na Mari, zona 096. Você levou a... o... Itapio, 096? 096 é o número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego da frente a 13 milhas, mantenha a chegada. Chané 9422, após Mari, vou encerrar a vida 366. Após Mari, a vida 366. Autorizado, autorizado, Guardião 01, livre aproximação, reporta solo controlado do pátio do GRE, momento de Salvador, 1-0-0 graus. suficiente, na nível de aproximação, vai reportar solo controlado, Guardião 01, abandonando a vertical do farol da Jutapá. 1942, 5 direita, solo 2 minutos, mal. Lado 402, salto 45, solo 12, anda acima 1. Procedimento no Serra Vitor 3660, CNM 3110. CNM 3110, informo que um helicóptero está mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação, chame torre na frequência 1895. 1895, sentido do tráfego, 6310. Salvador, muito boa noite. O Xané 6310, passando o. Passou o serviço 366. Xané 6310, continua a aproximação e informarei pistoleiro. Ciência, aguarda o 6310. 01, vento 100 graus, 1 no nós, autorizado o pouso para R, passa o controle. Canal do solo, ciente dos condições do Guardião, muito grato. Ciente, livre pouso não no zero, Chané, 6310. Torre, o Força 2581, tá com 13 a bordo, alterna Goiânia, 3 horas e meia de autonomia. 02581, autorizado táxi, ó, alterna, ponto de espera, cruzamento da 10. Tá livre, eu tô no 4-bit, tá? Autorizar a gente da escola da intercepção através do site. Gente, a porta do posto para o site físico, 0251. O destaque é o ponto de espera através do site físico. Xenema 13 no livre pouso, pista no 0, vento 1 no 00 graus, 1 no 9. Gente, livre pouso, Xenema 13 no 0. Eu nunca esperando solo 50 no corte de frequência. Boa, W. Turma 09000, vou encerrar a Vitor 366. Ok, encerrar a Vitor 366, agora 0966, aí cruzando 140 ao meio do Goiás. 0096, reduza para 2309. Tá 25, reduzindo 2309, 096, tá? Zero, solo 51, direita, solo 1, 2, 1. Sete, direita, 1, 2, 1, 1, chané, 6, 3, 0. Isso, loja chanel 0, 2, autorizado procedimento da RNAVE, reporte no serviço 366. Zona 096, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 312, 4.000, 0, 6. 02581, autorizado a colapso no 0.1, no 0 graus, 1 no nós. Salvador Boa, San 3662, 1910, 1950, quem fica papá? San 3662, boa noite, desça ao nível de voo 050, na chegada Mari. 050 na Mari, San 3662. 3581, da cola 53, controle em 20, decimal 8. Controle de Salvador, muito boa noite. Força aérea 2581. Série 2581, boa noite. Está em contato radar. Suba via Saida Arbo 1 para o nível 380. Arbo 1, 380, 2581. Zero 3 pontos, ponto cara pronto. 03, utilizada a média, colapso no 0.1, no 0 graus e no 2 nós. Liga a média, colapso no 0, gol 2043. Ajuste 1912, autorizado procedimento da RNAVE. Confirmando para o 096, está autorizado a RNAVE DF-2500? Afirmativo, com 1096. 1096. Três meia meia dois após Mário Cui Serra, Vita 366. Após Mário Cui Serra, Vita 366, já 3662. Passando 3662, né, chame torre na frequência 2 decimal 95. Total Delta, confirme. É 9422, continua a aproximação, informa a pista livre. 9422. Chené 9422, autorizado pouso pista no 0, vento 1 no 0 graus e no 29. Pista pouso no 0, o Chené 9422. Pista 043, decolada 58, controle 20, décima 8. 208 e 043. Está em contato com o radar, suba via saída da El para o Angel 360. Da El, Angel 360, será que você valida? Autorizado. Obrigado, Dona Leda. RNAV 90, 0096, estabilizada. 0096, chame Torre Salvador, na frequência 8, decimal 95. 295, também. 3662, esse é para 2510, autorizado o procedimento RNAV. 2500, autorizado RNAV, já 3662. 662, estou confirmando o ajuste, 1092. Continua a aproximação, informa a refissão. Uno, chame Centro Recife na frequência 288, alternativa 26, decimal 0. 288, 260, obrigado. Boa noite. Pista livre, Gono 096. Alterna é 9422, solo 02, direita solo, descendo acima 1. Golf, Juliette Golf. Livre acionar, reportura pronto pro TAC. O 2043 chama em centro Recife, frequência 12835, alternativa 1251. 2835, 251. Dimensão 3662. 3662, chame 2 Salvador, na frequência 18, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, 3662. Salvador, boa noite, 3662, final 10. 3662, confirma o visual. Afirmo, 3662. 3662, autorizado, pouso, pista no 0, vento 100 graus, 1 no 9. 1 no 00 com 1 no 1, 3662, autorizado. Jet Golf, autorizado, tá? Ponto de para da hoje. 227-95, Copa Dan. Run back to information. Golf Juliette Golf, retorno para o norte autorizado, reto 110 graus, 12 norte. Mais pode ser. Alex Bumper, reporte para o centro. Controle de... Você vai chamar agora o Golf, o Death Golf, o nosso serviço, tá? Trabalhou muito carnaval? Só isso. Carnaval. Meu saudoso controle Salvador, este é o Papa Romeu Golf, o Juliette Golf, decolado do aeroporto. Prossegue para a Serra Índia e Coimbra. Papa Romeu Golf, Juliette Golf, e reporte visual com Serra Índia e Coimbra. Positivo, assim eu farei. As the 2795 send to 4000 feet, unit 1012. 4000 1012. Soluzino 0, direita, soluzino na sua 1218, terra 3662. É 1211. Ah, 1211, gráfico, terra 3662. entendi. Tem frequência livre.